Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo. Estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2. O Sínodo dos Bispos sobre a nova evangelização decorreu em Roma de 7 a 28 de outubro com a presença do Papa, que presidiu ao Sínodo, e de mais de 300 bispos, cardeais, padres, religiosos, diáconos e leigos, para além de representantes de outras igrejas cristãs. Os documentos aprovados pela Assembleia Sinodal vão servir de base a uma nova exortação a elaborar por Bento XVI. Enquanto essa exortação não nos chega, vamos comentar os vários documentos que foram saindo ao longo destas 3 semanas e das várias proposições já aprovadas. Para isso, contamos com a presença do Diácono Francisco, da Unidade Pastoral do Oliveira do Hospital, e da sua doutora Teresa Mendes Costa. Antes de me dirigir aos meus digníssimos convidados, vou dar uma breve informação relacionada com este sínodo. Esta Assembleia Sinodal funcionou todos os dias das 9 às 19, exceto ao domingo. As orações e os relatórios dos principais documentos foram em latim. Os bispos utilizavam batina nas sessões da Assembleia Sinodal. As missas concelebradas pelos bispos foram, na sua maioria, presididas por Bento XVI. No primeiro período do sínodo, ou seja, até 17 de outubro, cada bispo teve apenas 5 minutos para apresentar um assunto, tendo em conta o instrumento de trabalho. Ao fim do dia, havia uma hora livre para partilhar experiências pastorais. A partir de 17 de outubro, passou a trabalho do grupo, com vista à apresentação, votação e aprovação pela Assembleia Sinodal das várias propostas que vão surgir de base à exortação a elaborar pelo Papa. Bom dia e obrigado por terem aceito este meu convite. Antes de começar a conversa com os meus convidados, queria prestar aqui um esclarecimento, que é o seguinte. Eu anunciei que estaria connosco o chefe de escoteiros de Santa Combadão, o chefe Zé Augusto. Possivelmente por lapso meu, induziu em erro e o chefe Zé Augusto veio ontem, pensando que a gravação que era ontem e não hoje. O chefe Zé Augusto fez uma viagem de Santa Combadão em vão. Eu peço desculpa ao Zé Augusto e aos nossos ouvintes pela sua ausência. O chefe Zé Augusto quis assumir que foi ele que se enganou quanto ao dia e disse uma frase que o define. Se houve este engano é porque foi o melhor. Nada na nossa vida acontece por acaso. Isto para mim diz tudo. E aproveito para citar uma outra frase quando ele aqui esteve há cerca de 3 meses com o agrupamento. Quando ensino a fazer um nó ou uma mesa a um escuteiro, tem como objetivo ser o trampolim para levar a Cristo. Se não faço isso com esse objetivo, ando a perder o tempo e a fazê-lo perder aos outros. Obrigado, Zé Augusto. Agora vou-me dirigir, portanto, aos meus convidados. Vou começar aqui pelo Diácono Francisco. Vou-lhe colocar a primeira questão, e que é a seguinte. Francisco, o que é um sínodo, uma vez que estamos a falar de um sínodo, e qual é a finalidade dele? O sínodo foi uma figura criada depois do Concílio Vaticano II. Em primeiro lugar, bom dia Armando, bom dia Dra. Teresa Mendes Costa, bom dia caros ouvintes. O sínodo, dizia, foi uma figura de colegialidade criada pelo Papa Bento XVI, melhor, pelo Concílio Vaticano II, está aqui a fazer interferências, mas pronto, que parte desta noção da colegialidade dos bispos, em união com o Papa, com o Sumo Pontífice Garante, Vigário, da Unidade Eclesial. Esta Assembleia Sinodal, a primeira foi ainda convocada pelo Papa Paulo VI, reúne assim que o Santo Padre deseja, para, como órgão consultivo de Roma. O seu Santo Padre convoca representantes das diversas conferências episcopais para que possam estar presentes em Roma e, juntamente com ele, a partir de um instrumentum laboris, ou seja, de um conjunto de meios, de pontos para a reflexão, sob um determinado tema, elaborar um conjunto de propostas. Foram elaboradas neste concílio sobre a nova evangelização 58 propostas, que são agora entregues ao Santo Padre para que ele possa fazer a sua reflexão e a partir daí escrever uma exortação, chamada assim mesmo, exortação pós-sinodal, em que convida a Igreja a acolher as propostas desta reflexão alargada dos bispos. É uma figura nova que o Concílio Vaticano II, que celebramos este ano 50 anos, propõe na Lumen Gentium. A sinodalidade, ou seja, sinodos, em grego, caminhar em conjunto. Sinodos. E o sínodo é este caminhar em conjunto dos bispos unidos ao Santo Padre, convocados por ele, sob a presidência do Santo Padre, que refletem, trazendo as várias experiências e expectativas do povo de Deus espalhado pelos quatro cantos da Terra. Soutora, nem todos os países tiveram o mesmo número de bispos representados neste sínodo. Isso é que é proporcional ao número de bispos de cada país ou como é que é? Nós tivemos 3, exatamente porque é na proporção do número de bispos que existem em cada país que depois vamos representando. Francisco, vou-lhe colocar mais uma questão. Para além dos bispos escolhidos para o sínodo, há uns tantos que são chamados padres sinodais. Qual é a missão destes padres sinodais e quem os escolhe? Sinodais é uma designação lata que corresponde àqueles que são enviados pelas conferências episcopais conjuntamente com todos os outros que são convocados especialmente pelo Santo Padre. Ou seja, as várias conferências episcopais, em proporção com o número de bispos de cada país, enviam uma delegação. É? Em Portugal tivemos a delegação da Conferência Episcopal, o Sr. Dom António Couto, Bispo de Lamego, e o Sr. Dom Manuel Clemente, Bispo do Porto. Juntamente na aula sinodal falou também o Sr. Cardeal António Monteiro de Castro, que é penitenciário-mor da Santa Sé. Ou seja, os bispos, os cardeais que têm à sua frente dicastérios romanos, congregações vaticanas, também têm palavra no sínodo dos bispos. Para além destes, que são enviados pelas conferências episcopais que pertencem à cura romana, o Santo Padre convocou um conjunto significativo de outros bispos, teólogos, padres. Aliás, este sínodo também foi pioneiro no número de mulheres que estiveram presentes na aula sinodal e membros de outras congregações e confissões cristãs para esta reflexão alargada. Neste sínodo apareceu um documento que se chama Lineamenta. Eu pergunto, para que é que serve, qual é o conteúdo da lineamenta, e todos os sínodos têm uma lineamenta. Já agora, um esclarecimentozinho para quem nos escuta. Portanto, há dois documentos prévios ao sínodo. Há três fases, diríamos assim. O Santo Padre convoca o sínodo para refletir sobre determinado tema. O sínodo sobre a nova evangelização foi, se a memória não me atraiçoa, convocado no final do último sínodo. Na missa de encerramento do sínodo sobre a palavra de Deus, o Santo Padre convoca o sínodo sobre a nova evangelização. Isto foi em outubro de 2019. Em outubro de 2010, se a memória não me engana. Depois disso, o Santo Padre, em janeiro, no 25 de janeiro de 2011, funda o Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, cria o desejo. E então, qual é o trabalho da Assembleia do Sino, do chamado Secretariado do Sino, que é neste momento orientado pelo Bispo Heterovic? Ele que faz? Envia às várias conferências episcopais um instrumentum laboris, um conjunto de propostas de reflexão. E depois as conferências episcopais da sua reflexão reenviam para Roma o fruto da sua reflexão. Desse fruto da reflexão saem os lineamenta, que são, digamos assim, o instrumento de trabalho direto para a aula conciliar. E depois dá-se início ao sínodo propriamente dito, em que, como já falou, os bispos dispõem de um tempo curto, para poderem fazer a sua apresentação. Reúnem-se em várias secções, em várias reuniões de subgrupo. Nomeia-se uma comissão chamada a Comissão da Mensagem Final, onde nós tivemos a graça, uma comissão restrita, porque são chamados os melhores representantes da aula sinodal, e nós, Portugal, temos de estar orgulhosos, porque o nosso Dom Manuel Clemente foi convidado para pertencer a essa comissão restrita. E depois saem as chamadas posicio, ou seja, as proposições, que os propostas que os padres sinodais enviam ao Santo Padre, e uma mensagem final para toda a Igreja. Pronto. E depois agora segue-se um período de espera, de tempo, em que o Santo Padre devolva a reflexão através de uma exortação apostólica, que pode demorar algum tempo a sair, não é claro. Nós não nos podemos esquecer, por exemplo, o sínodo sobre a Eucaristia, que ainda foi convocado pelo Papa bem-aventurado João Paulo II, já foi presidido pelo Papa Bento XVI, mas tivemos que esperar 2 anos até que saísse a exortação apostólica pós-sinodal sobre a Eucaristia, Sacramentum Caritatis, o sacramento da caridade. A exortação apostólica Verbum Domini do Papa Bento XVI, a palavra de Deus, sobre precisamente o sínodo da palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, saiu 1 ano e meio depois. Portanto, isto significa que a exortação apostólica sobre a nova evangelização pode também demorar esse período, 1 ano a 2 anos. Habitualmente nunca é mais de 2 anos e raramente tem sido menos de 1 ano. Portanto, o que eu verifiquei é que, portanto, os bispos se orientavam depois pelo instrumento laboris. Portanto, o instrumento laboris é de facto aquele documento que está preparado já para os vários assuntos, é assim? Sim. Restabelece as metas do sínodo, quais são os temas a refletir. Aliás, depois a mensagem, se nós formos vê-la, os vários pontos da mensagem e os vários pontos das proposições, precisamente são o decalque da reflexão que estava já antes consignada. Ou seja, a ideia é esta: os bispos não vão ao sínodo para sancionar ou para subscrever simplesmente aquilo que já foi a reflexão da congregação de Roma. Não, eles vão lá para dar o seu contributo sobre cada um dos temas que lhes são propostos. Se o melhor da vida vai. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos estado a falar sobre o Sínodo dos Bispos, sobre a nova evangelização que decorreu em Roma de 7 a 28 de outubro com a presença do Papa e de mais de 300 bispos, cardeais, padres religiosos, diáconos e leigos, para além de representantes de outras igrejas cristãs. Enquanto esses documentos não nos chegam, portanto, vamos, essa nova exortação não nos chega, vamos conversando sobre os vários documentos que foram saindo ao longo destas três semanas. Para isso contamos hoje aqui com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral do Oliveira do Hospital, e com a Doutora Teresa Mendes Costa. A primeira questão é a seguinte: as primeiras conclusões do sínodo, isto já no dia 8 de outubro, portanto, no dia 8 de outubro, portanto, o sínodo começou dia 7, portanto, no dia seguinte, apontavam para recuperar a identidade perdida dos cristãos. O cardeal Wardle dizia que não basta anunciar o Evangelho, é necessário recuperar a identidade dos cristãos. Eu coloco também dois num, a que se deve esta perda de identidade e como é que se vai recuperar a identidade dos cristãos. António Couto frisava bem de que terá que haver uma linguagem apropriada que os cristãos percebam. Porque muitas vezes a linguagem será bonita, mas é pouco incisiva para a cultura moderna, e que isso era importante. Dom Manuel Clemente faz um acento muito grande em que seja um desafio à secularização, que hoje em dia graça, e que assim como ao individualismo de não estar, tem que haver uma relação muito pessoal com os cristãos. Eles são notórios é que não havendo vida comunitária não pode haver iniciação cristã. E acho que isso é muito importante, não é? A compreensão pelo sentido da nova comunhão eclesial, também é Dom Berni, que esse não é português, que também faz um acento muito especial sobre esse aspecto. E que acho que sem comunhão não há uma boa cristianização. A Igreja terá que acompanhar de perto as vidas pessoais, sobre o balanço deste sínodo e a questão da perda da identidade. Pois, o sínodo foi muito claro neste problema que tem a ver com a secularização. O problema da secularização que o sínodo fala, e que o Santo Padre, logo no início do sínodo, na homilia inicial, deixa muito, muito claro, leva-nos a considerar esta relação sempre tensa entre a Igreja e o mundo, como a Igreja deve habitar o mundo e como a fé deve dar forma, informar o mundo. O Sínodo refletiu-se, falou muito sobre esta dimensão da secularização. Nós não nos podemos esquecer que a questão da nova evangelização é uma questão ainda muito europeia, muito ocidental, não é? Ou seja, os bispos sentiram que, quando falamos de nova evangelização, temos que falar de uma realidade muito, muito plástica, que consiga adaptar-se a um conjunto de situações. Vejamos, falar de nova evangelização no contexto asiático ou no contexto africano, se calhar pode parecer prematuro, não é? A Igreja nesses países cresce a um ritmo vertiginoso, a Igreja nesses países é selada, a fidelidade à Igreja, pelo enorme número de martírios, e, portanto, a nova evangelização, ou seja, a evangelização daqueles que, tendo recebido o batismo, tendo recebido o dom da fé, conhecendo o nome de Jesus e a sua Igreja, abandonaram as costas a Deus, não é? É preciso fazer esta distinção. O que é que se fala quando se fala de nova evangelização? Não faz, para já, o mesmo sentido que faz no nosso contexto europeu e ocidental, em que os nossos cristãos vivem indiferentes. A secularização, com todas as suas consequências, é um desafio. Há que adaptar-se a este fenómeno. A secularização é algo fundamentalmente bom. O que é mau? É o secularismo. Ou seja, a solarização como uma separação entre aquilo que é a cidade de Deus e a cidade dos homens, a solarização como uma noção clara de que este mundo que temos diante de nós é messe, é campo, é seara onde os operários de Cristo são chamados a chamar, esta distinção é correta. Qual é o problema? É o desvio disto, é a doença patológica desta situação que se chama secularismo, ou seja, esta tentativa desenfreada de colocar a religião na esfera privada, de relativizar o fenómeno religioso, é um laicismo atroz, que nos leva a considerar que a sociedade não pode ter elementos de religião. Pessoalmente, nós podemos ser religiosos. Socialmente, não devemos sê-lo. Isto é o secularismo, é o desvio de uma coisa boa que se chama secularização. Aliás, secularização essa requerida pela reflexão conciliar. O Vaticano II, na Gaudium et Spes e na Lumen Gentium, pede precisamente que haja esta separação saudável entre aquilo que é a esfera religiosa e aquilo que é a esfera pública. O problema é o secularismo, que está hoje a minar todo o tecido eclesial. Porquê é que eu digo tecido eclesial? Porque o problema do secularismo, e os bispos refletiram, não tem a ver simplesmente com a forma como o mundo olha para a Igreja e como a quer engavetar dentro de um qualquer armário de sacristia. O problema do secularismo é mais profundo, leva-nos a considerar que a própria Igreja, com medo de entrar nas realidades temporais, se quer ela mesma fechar. Este é que é o grande problema. A Igreja tem que renovar-se face ao secularismo, pede-nos o Papa Bento XVI no discurso final. A secularização, como algo bom, tem que ser aproveitado pela Igreja. E eu penso que o sínodo, nesse aspecto, ajudou-nos a entender bem esta realidade, que é uma realidade que muitos bispos e muitos teólogos temem, não é? Porque não conseguem distinguir bem entre secularismo e secularização, porque a Igreja se vai fechando cada vez mais e os cristãos vão se deixando fechar cada vez mais no seu gueto, e há que ter coragem para quebrar esses muros e ir ao encontro. Isto é a nova evangelização, não é? Aliás, o Papa também acentua que a nova evangelização é o novo encontro com Jesus Cristo. Exatamente. Portanto, Jesus Cristo está afastado da vida, fica apenas na esfera pessoal, dentro das paredes, dentro da Igreja, vai-se à missa e depois a... Exatamente, tal e qual. Ou seja, não há a nova evangelização. O Dom António Couto, a doutora Teresa com certeza viu, antes de ir para lá, fez uma reflexão muito interessante. Cuidado com a palavra nova evangelização, porque... que é outro evangelho. Não é outro evangelho. É conseguir criar pontes para que a atualidade, a força, a vida do evangelho se consiga atualizar nos dias de hoje. Precisamente quebrando estas dissociações entre o profano e o sagrado, diríamos assim. Com o evento de Cristo, essas dissociações não fazem mais sentido. Não, e a própria linguagem tem que ser adaptada às culturas. Exatamente. Para que as pessoas compreendam o que é que realmente o Evangelho quer dizer, a boa nova do Evangelho. Exato. Quer dizer. Mas cada um tem a sua maneira de entender a consoante da sua cultura. Eu acho que é um dos grandes males. Eu sempre que ouço falar que as pessoas devem ler a palavra de Deus, eu acrescento sempre, as pessoas têm que ser acompanhadas para entenderem a palavra de Deus. Claro. Porque se vão ler o Evangelho, ou o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, lido sem explicação, a pessoa não entende. Uhum. Porque é aquela linguagem daquele tempo. Muitas vezes fé quando não é a linguagem daquele Exatamente, tempo. Sim, então sim, tem sim. que ser explicado, não é? Claro. A doutora Teresa falou agora de um aspecto que eu considero muito, muito interessante, e até foi uma das reflexões que eu considerei mais ousadas na aula conciliar. Foi do cardeal de Viena, o cardeal Schönborn, foi reiterado também pelo cardeal Dolan de Nova Iorque. O cardeal de Viena pediu inclusivamente que o sacramento da nova evangelização fosse o sacramento da reconciliação, da confissão. Porque eu acho que uma das tarefas principais que a Igreja hoje tem nessa tentativa de atualizar a Boa Nova, a mensagem evangélica, uma das tarefas prévias é, antes de dar a Boa Nova, a Boa Notícia, dar a Má Notícia. Ou seja, nós hoje na Igreja temos que ter a coragem de dar a Má Notícia, que é, isto assim não vai lá. Um mundo sem Deus não tem solução. Não, mas sabe que sobretudo eu acho que é uma grande ignorância, porque olha, os sacramentos da reconciliação apenas para o pecado mortal. Exatamente. E não como sacramento. Todo o sacramento dá vida. Claro. Fica sempre com maior quantidade de graça, não só para si, como para toda a Igreja. Exato. Eu acho que é uma noção muito bonita, é ver que quando nos confessamos, nós somos um corpo, portanto toda a Igreja fica beneficiada. Exato. Da graça que recebemos. Vem isso num aspecto muito pessoal, é só eu isso. E a minha salvaçãozinha. Exatamente, tal e qual. E por isso eu achei muito pertinente esta reflexão, que a confissão pode muito bem ser o sacramento da nova evangelização, na medida em que nós nos sentimos todos peregrinos, sentimos todos beneficiários da misericórdia de Deus, garantidos, sustentados pela misericórdia de Deus, nessa perspectiva mais horizontal e não tanto estritamente vertical, eu e Deus, né, numa relação pessoalíssima. E eu considero que é muito importante hoje darmos esta ideia, hoje darmos a má notícia previamente, dizer que é muito diferente se eu chegasse aqui e dissesse a uma pessoa que estivesse ao meu lado: Armando, desculpe, lá vou usar o seu exemplo, e dissesse: olha, Armando, você está com uma doença terrível. Se eu não dissesse mais nada, quer dizer, era um horror, não é? Ou melhor, se eu dissesse assim: Armando, chegou o médico, se você não soubesse que estava doente, perfeito. Não, eu ficava a olhar para o médico e cumprimentava-o. Se eu dissesse: Armando, você está com uma doença terrível, mas atenção, chegou o médico, ele vai curá-lo e já lhe vai saber de outra maneira. E eu acho que nós hoje em dia precisamos dizer à sociedade e precisamos dizer a esta Igreja que estamos doentes, que temos que assumir o risco de estarmos necessitados da misericórdia de Deus. Exato. Estamos doentes, mas há médico, há cura. Precisamos pedir realmente: Senhor, faz como veja o Evangelho deste domingo passado, tal e qual. Diz-me para onde vais, levas a noite contigo por essa porta em que sais. Diz-me para onde vais, deixaste meio perdido entre paredes a mais. Não tenho culpa de ser um caso raro e alguém que não quer amar e I'm estamos a falar acerca do Sínodo dos Bispos em Roma, que decorreu de 7 a 28 de outubro, com a presença de mais de 300 bispos, cardeais, padres religiosos, diáconos permanentes e leigos, para além de representantes de outras igrejas cristãs. Temos para estes comentários o diácono Francisco da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital e a sua doutora Teresa Mendes Costa. Vamos continuar a conversa. Eles levantaram aqui várias dicas. Eu fiquei calado, mas também queria falar um bocadito. Francisco, eu, pelo menos há aqui duas coisas que eu... Francisco, ou a doutora, quer dizer, a mim pouco me importa, mas há aqui duas coisas que eu tenho que voltar a esses pontos que referiram. Um deles é o exemplo que deu do médico e a pessoa pensar que não está doente, e o outro era ainda acerca da secularização ou do secularismo, e vou começar por este do secularismo. Uma intervenção que teve neste sínodo o cardeal espanhol Roque Varela, ele referia-se de facto a esse ponto. Ele disse que a secularização começou no século XVII e que no século XX teve o seu cume, com a morte de Deus e com a exaltação do super-homem. Eu acho que isto está em sentido figurado, mas isto é real. Se quiserem comentar... Do ponto de vista da história das ideias, sim, nós podemos dizer. Quer dizer, os movimentos... há quem diga que isto ainda vem lá mais para trás. Há quem diga que isto vem lá mais para trás. Ou seja... Nunca houve uma idade de ouro, é uma quimera pensar que houve uma idade de ouro da fé, da Igreja Católica, nunca houve, não é? Nós tivemos, há muitos saudosistas que hoje olham para a Idade Média apresentada como uma época de profunda cristandade, quer dizer, não há cristandade nenhuma quando o Papa Bonifácio VIII leva duas bufetadas do Imperador Carolíngio, que lhe diz que não está para ajustes. Não é? não há cristandade nenhuma. Contemporaneamente, a São Tomás de Aquino, nós temos Guilherme de Ockham, que começou a minar a fé cristã, fazendo crer que o Guilherme de Ockham, digamos assim, é o avô ou o bisavô deste movimento secular, deste movimento relativista, porque quando falamos em secularismo, falamos imediatamente nos seus filhos primogénitos, que é o relativismo, ou seja, não há uma verdade única, una e unívoca, não. Há verdades, cada um tem a sua. E, portanto, o relativismo é como um dos filhos principais do secularismo, dos movimentos secular, e o laicismo, ou seja, como a separação total entre a fé e a vida, confinando a fé para um domínio do privado e a vida social para um outro domínio, uma outra esfera completamente oposta a ela. Não há conciliação entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, diríamos. Entretanto, todos estes movimentos foram evoluindo, não é? Nós temos, sim, no século XVII, Kant, não é? Que tem como princípio o chamado imperativo categórico, nós aprendemos na filosofia, age de tal forma que a máxima, o princípio da tua lei moral possa ser universal, ou seja, o princípio daquilo que fazes possa tornar-se universal para todos, ou seja... Já não há um bem que eu procuro. Eu crio o bem. Eu tenho o poder de criar o bem. Eu tenho o poder de criar princípios universais. Ora, isto foi uma destruição total daquilo que é a verdade evangélica, que nos diz que o bem é uma pessoa, Jesus Cristo. Que agir moralmente bem significa agir e viver segundo Cristo. É viver em Cristo. É o pecado original. É o pecado original que a Igreja Católica anda há anos. Querer ser Deus. Exatamente. São absoluto de si mesmo. Descartes antes, em 1582, salvo erro, o homem é a medida de todas as coisas. Penso, logo existo. Não é? Eu sou a medida de mim mesmo. Eu faço-me. Eu basto-me a mim próprio. Bem, isto foi evoluindo. E agora, desculpa que eu diga isto. E esse é o grande perigo dos tempos que correm, não é? Porque nós retiramos Deus das nossas vidas. E o que é que acontece? Acontece que esta sociedade está como está. Porque as pessoas separam-se, por exemplo, porque pensam que alguém na casa, e agora tanto pode ser o homem como pode ser a mulher, tem que ser, portanto, toda a gente tem que se girar à volta dele, porque é, esse é que é a pessoa importante, ou essa é que é a pessoa importante. Se o outro elemento não lhe está por baixo, então o que é que acontece? Então vamos embora. E desaparece, separam-se. Portanto, vai dar ao secularismo, que é tirar Deus da vida, não? Claro. Portanto, isto não há dúvida nenhuma que este é o grande perigo, e foi por isso que eu levantei esta questão que o Rocco Varela levantava, porque de facto, pronto, nós queremos ser Deus. Quer queiramos, quer não, nós socialmente somos todos filhos da Revolução Francesa. Todos somos filhos da Revolução Francesa, desta ideia da separação total do fenómeno religioso da esfera pública, da quantidade de verdades e não da verdade, o relativismo, somos todos filhos. Pois pior que isso, veio no século XIX os chamados mestres da suspeita, citou aqui Nietzsche, Deus morreu, nós matámo-lo, né? Assim falava Zaratustra. Temos... Poderás a ideia de que Deus é um obstáculo a que as pessoas tenham uma vida como querem? Sim, a verdade é esta. Quando nós olhamos para os chamados grandes destruidores da ideia religiosa, a linha comum a todos eles, não é? Quer dizer, o Deus que Nietzsche matou nunca existiu. Não é? O Deus que Nietzsche matou, esse Deus castrador da liberdade individual, esse Deus é uma ideia, portanto, lá está, as falsas imagens de Deus no mundo contemporâneo. O Deus que Freud não acreditava era um Deus castrador de tudo, de toda a dimensão prazerosa da vida. Quer dizer, eu não podia. Eles negam Deus que não conhecem. Ou negam uma imagem de Deus que construíram, que provavelmente, e aqui temos que todos fazer o nosso meia-culpa, que provavelmente a Igreja, por tempo a mais, também, de alguma forma, por uma linguagem menos saudável, ajudou a criar. Não nos vamos esquecer o que diz o Concílio Vaticano II, não é? O fenómeno do ateísmo moderno há de fazer os discípulos de Cristo a avaliarem a sua vida cristã e o testemunho que dão de Cristo. Se o testemunho é mau, o ateísmo cresce e graça de outra maneira. Eu lembro de uma vez uma pessoa dizer que não acreditava e já tem para o mau testemunho dos cristãos. Claro. E eu lembro-me de dizer, e ela ficou assim, olhando para mim com a mulher trabalhada, e depois citou várias pessoas. Eu disse, mas eu não sou discípula de nenhuma, mas eu não sou discípula de Jesus Cristo. Claro. E ela também nessa altura acabou-se. Pois, mas há isso, há muito sentimento de revolta por causa disto, e esta gente que criou, depois Marx e o movimento marxista da Revolução Cultural, quer dizer, Deus aparece como uma superestrutura que os poderosos encarregam-se para minar os outros, ou seja, esse Deus nunca existiu. O problema é que esta gente andou a combater um cavalo de um moinho de vento. Este Deus nunca existiu. Provavelmente terá existido em algum discurso eclesial ultrapassado. Graças a Deus, ultrapassado. Mas... Não posso esquecer que os homens também têm as suas limitações. Claro, da época. Da época. Por isso a nova evangelização. Por isso a nova evangelização, para conseguir... Precisamente a nova evangelização quer ser o antídoto contra estes problemas, estes maus entendidos. É bem radical em tudo isso. Sim, sim, tal e qual. Hoje vi a estrada, vi o sol e não fiz nada. Sem a hora andei depressa, tinta no cabelo, vou partir para um duelo. Sempre tu na minha cabeça. O amor é um vento quente que sopra de repente e dá-me o mundo que eu preciso. Acorda, muda tudo, eu sei que vou ficar no paraíso. Contigo para ti. És tudo o que eu sou. Nada interessa agora, eu sou um bonde em tuas mãos. Sei que és tudo para mim. O amor está no ar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos a falar sobre o Sino dos Bispos, sobre a nova evangelização, que decorreu em Roma de 7 a 28 de outubro, com a presença do Papa e de mais de 300 bispos cardeais, padres, religiosos, diáconos e leigos, para além de representantes de outras igrejas cristãs. Neste momento conversamos com o diácono Francisco, da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, e também com a doutora Teresa Mendes Costa. Eu vou voltar então a uma questão que há bocadinho eu queria pegar e que eles, já não sei se foi as doutoras, foi o Francisco que falaram, também pouco importa, não interessa, mas que é aquela, foi o Francisco, por acaso foi o Francisco, mas não é isso que é importante, é de chegar ao médico e a pessoa pensar que não está doente. Portanto, eu penso que o grande problema também da sociedade hoje é este. E isto foi levantado também no sínodo, quando eles dizem que um dos métodos que foi sugerido neste sínodo era voltar à evangelização do tempo dos apóstolos, evangelizar um mundo que não conhecia Deus, mas que pensava que o conhecia. Portanto, este pode ser, de facto, o grande perigo, é nós estarmos convencidos de que tudo está bem, mas possivelmente muita coisa não está bem. Aliás, o Santo Padre levantou essa questão também no sínodo, em que ele diz qualquer coisa parecida com isto. O grande perigo do cristianismo é a tibieza. Muitas vezes somos tíbios na nossa vida, embora pensemos o contrário. O que devemos fazer para ultrapassar, portanto, este problema, uma vez que a própria Sagrada Escritura, portanto, Jesus dizia que preferia ter frios ou quentes a ter mornos, não é? Portanto, e de facto, eu penso que muitas das estruturas em que nós vivemos também, não só os leigos, mas também a parte eclesial. Eu confesso que me alegra, eu não vou personalizar nada, às vezes, embora tivesse vontade, mas quer dizer, quando eu vejo que entro numa igreja e que vejo, por exemplo, que há adoração e que há um padre que durante a adoração diz, eu vou confessar quem quiser. Portanto, não se obriga a ninguém. Mas se a pessoa sentir que deve confessar-se, é ótimo. E penso, estas coisas podem não ir de um dia para o outro. Podem levar meses, podem até levar anos. Mas, quer dizer, isto está-nos a mostrar que, de facto, o caminho é este. Quando eu disse que não ia personalizar, mas vou personalizar um caso. Fora daqui. Eu, por vezes, vou passo pela Igreja dos Terceiros em Viseu, pelos franciscanos. e de facto dá gosto e acho que muita gente aproveita. Portanto, há sempre um padre que está no confessionário. Quer dizer, se ele tem alguém para confessar, ele confessa. Se não tem, ele reza, ele lê. Portanto, isto é extraordinário. E eu penso que tem que haver esta sensibilidade. Aliás, no próprio Sínodo dos Bispos, houve também um bispo que disse, portanto, que isto tem que começar por cima, quer dizer, os próprios sacerdotes, portanto, devem dar o exemplo da confissão, para que depois os leigos vejam que esse é o caminho. Se calhar já falei demais, vou-vos dar a palavra. O que está a dizer, mesmo encontro um momento que eu recebi agora, dois ou três dias, e não se puder a mão, de um padre que chegou a ser um cantor de cabaré, e depois confessou-se, não sei se já acompanhou essa notícia, e que realmente a ação dele numa paróquia, para onde foi, onde a igreja estava sempre fechada, e a coisa que ele fez foi abrir a igreja, está sempre aberta, e ele praticamente está quase sempre no confessionário. E portanto, uma igreja, uma paróquia que tinha meia dúzia de cristãos praticando, hoje em dia está-se a desenvolver de uma maneira brutal, e que inclusive chegavam a chamar-lhe o novo curador-se, até às 11 da noite ainda estava a confessar. Isto eu acho que é uma coisa que vai de encontro ao que estava a dizer, e eu lamento profundamente. Aqui em Oliveira, felizmente, a igreja está aberta, mas as igrejas continuam fechadas. E se está fechado, o padre também lá não está. E é bom que a sociedade veja padres, né? Porque o padre em si, como figura, já é um chamamento. Eu acho que esta reflexão da doutora Teresa Mendes Costa é muitíssimo oportuna. Porque o que nós vemos, aquilo que dizia há pouco, não é? O grande problema do secularismo não é o mundo que atenta contra a Igreja, porque isso sempre existiu. O mundo não compreenderá nunca a vontade do mundo, opor-se-á sempre, isto é bíblico, àquilo que é a palavra de Deus, não é? Prólogo São João, a luz brilhou no meio das trevas e as trevas não reconheceram. Portanto, esta tensão vai haver sempre, não tenhamos ilusões. Não há paraíso nesta terra. Depois do pecado original, não há paraíso nesta terra. O que nós temos que fazer é rogar para que a vinda do reino de Deus comece já aqui. Mas o reino de Deus e paraíso nesta terra não são realidades compatíveis. O que temos... Reino de Deus nesta terra, mesmo com lágrimas, pode dar paz e alegria. Pode trazer... Muitas vezes que o reino de Deus tem que ser sempre um trabalho. Exatamente, é claro, sem dúvida. Mas, quer dizer, o caminho da cruz é o caminho para lá chegar, e a glória será a meta histórica, diríamos assim, virá depois. Bem... Com isto, eu considero muito oportunas as suas palavras, até o exemplo que deu, que foi um exemplo luminoso. De alguma forma, no exemplo deste sacerdote, nós podemos ver um conjunto de realidades que os bispos falaram sobre o que é nova evangelização. Nova evangelização é inventar muita coisa? Não. Nova evangelização, no fundo, é um convite à fidelidade renovada. Renovar a fidelidade. Um apaixonamento total por Jesus, quando fala fidelidade, nem é tanto, é à Igreja e a Jesus, sobretudo. Ser fiel ao estilo de vida de Jesus, ser fiel a Ele e às moções. A tibieza é por falta de amor? Sim, sem dúvida. Porque eu acho que uma pessoa que ama é audaz. Um coração que é tíbio é um coração que deixou de esperar. Já não espera. Não é? É um coração que se deixou enquistar pela rotina, é um coração que se desencantou. E eu acho que a nova evangelização tem que ser uma experiência de encanto. De um encanto renovado fielmente todos os dias. Como dizia o Papa Bento XVI, a fidelidade é o amor no tempo. Quando chega em Fátima. Linda, linda. A fidelidade é o amor no tempo. E eu penso que, quando falei em fidelidade... Mente de casais. É tudo. Isto é transversal. Sim, à vida. Que... Exatamente. Claro, é transversal. E eu considero que quando eu falei desta fidelidade, era com esta densidade que Papa Bento XVI coloca, não é? É um renovado encanto ao longo do tempo. Que, como diz o Dom José Cordeiro, que eu achei uma frase também belíssima no simpósio do clero este ano, o tempo, o que é senão o sacramento da misericórdia de Deus? O sacramento das... Não é, se escapou mesmo. Linda. O tempo é o sacramento da misericórdia de Deus, diz Dom José Cordeiro. É o sacramento em que a espera de Deus misericordiosa e amorosa se faz esperar por cada um de nós, né? É o sacramento, este sinal visível da graça invisível, como dizia a teologia escolástica, da espera de Deus por cada um de nós, que não tem pressa, que nos quer para Ele, não é? Portanto, eu acho que nestas duas noções, o tempo como a resposta que Deus dá à nossa fidelidade, não é? Porque é belíssimo, não é? Tempo, sacramento, a misericórdia de Deus e a fidelidade, o amor no tempo. Acho que era uma frase que a gente ia repetir todos os dias para ficar bem cá dentro. Bem cá dentro. E eu acho belíssima esta... Bem, então a fidelidade. Como, repares, este exemplo deste sacerdote foi um exemplo, foi em Marselha, não é? Na cidade de Marselha, que é a cidade mais agnóstica de França. A cidade onde a prática cristã não chega a 1%. O bispo queria vender a igreja no centro, porque ainda por cima num bairro muçulmano, o bispo queria vender aquilo porque não se conseguia sustentar. E este padre, perco agora o nome, mas ele já me virá, decidiu fazer o contrário e sonhar o contrário, não é? Abrir a igreja, restaurou a igreja, arranjou mundos e fundos para restaurar a igreja. Porque ele considera, primeiro, uma coisa que o senhor cardeal Canizarres, o prefeito da congregação para o culto divino, dizia: que a nova evangelização tem um coração, e esse coração já está identificado, dilo o concílio, é a liturgia da igreja. A experiência viva do encontro com Jesus que a liturgia da igreja medeia. Encontrar-se concretamente com o Senhor Jesus através da celebração litúrgica. E por isso este padre o que faz? Celebração litúrgica maravilhosa. Ou seja, ninguém compreendeu porque é que ele passou horas infinitas a orientar um coro, porque é que ele passou horas infinitas a arranjar os altares convenientemente, a preparar pessoas para disporem bem a igreja, para fazer celebrações dignas de catedral, quando tinha meia dúzia de pessoas à frente. Ninguém compreendeu, mas ele, porque iluminado por Deus, soube ver que esta liturgia bela, que atraísse, que falasse ao coração, iria a curto prazo trazer frutos. E trouxe. De 30 pessoas, tem 700 na missa. Horas generosas de confessionária. No meio muçulmano. Exatamente, no meio muçulmano e numa cidade mais agnóstica de França. E ele conseguiu, tem 700 pessoas à missa diária. Horas infinitas de confessionário, liturgia bem celebrada, pregação, uma linguagem, esta dimensão da linguagem que a doutora Teresa referiu bem, uma linguagem atual, bela, não é? Pedir a graça de falar com beleza. Tenho um padre amigo que quando está no final, quando canta Palavra da Salvação, e depois as pessoas respondem Glória a Vós Senhor no final do Evangelho, enquanto as pessoas se sentam, ele diz que faz esta oração: Senhor, deixe o Teu Espírito sobre mim para que eu fale com beleza. Né? Falar com beleza. Não falar só com verdade, não falar só com eloquência muito humana. Com palavras que sejam boas. Exato, mas falar com beleza. E então, ele falou... O próprio entusiasmo com que o padre fala. Exato. Dica. Sim. Às vezes não é só a palavra que ele diz, é a moda como... O modo também, exatamente. Fala, porque eu acho que um padre que viva, mesmo, que diga a mesma coisa que outro que não vive, porque infelizmente há padres que não vivem. Exato. Acho que isso comunica. Sem dúvida, sem dúvida. Nós, eu continuo a dizer, já discuti isso uma vez num encontro com o meu prior de então. Nós somos sacramento. E, portanto, não... aquilo que nós fazemos transmite graça e Deus age através de nós. Claro. Portanto, não vamos pensar que só sacramento é aqueles 7 sacramentos. As pessoas, exato, exato, têm exato. Uma responsabilidade muito grande que a sua vida prepara e deixa que Deus passe através de nós. Se nós não tivermos esse entusiasmo, não é? E a palavra entusiasmo vem do grego enteos, ou seja, cheio de Deus, se não tivermos uma convicção firme, uma fé segura, um entusiasmo cheio de Deus para podermos partilhar, pois não, isso nota-se, não é? Isso nota-se. Eu, quando era mais nova, divertia-me nos autocarros lá em Lisboa a rezar pelas pessoas que iam no autocarro e chegava satisfeitíssimo, porque eles não sabiam a graça que estavam a receber. Portanto, o nosso tempo está mesmo no fim, e não há dúvida nenhuma que, pronto, quando assim é, não há muito a fazer. Eu vou-lhes pedir um favor, portanto, a conversa está longe do fim também, em relação a este sínodo.